Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Mas o lance é o seguinte, Demi, há muitos anos eu ameaço em fazer um programa sem música, só de falação. A gente tá longe de hoje ter chegado perto disso, né? Mas acho que quase um ano a gente gastou uma lábia foderosa aqui hoje, hein? A galera gosta. Valendo a promoção, dois ingressos duplos, Titãs, sexta-feira no Circo Voador. Ligue para 22211029 no final do programa resultado. E dizendo o nome do baterista dos Titãs, que esteve aqui com a gente contando suas últimas aventuras, né? Renata Postes? Tá lá. Renata tá grosseira, né? Mas olha só, vamos voltar ao disco do Los Hermanos, mais uma vez dedicado ao nosso ouvinte Milton, fissurado em Beck, aqui ao fundo. E no Los Hermanos, um cantando em português, outro cantando em inglês. São os dois que preenchem os tímpanos do nosso queridíssimo ouvinte. O disco do Los Hermanos tem 12 faixas, Dois Barcos, Primeiro Andar, Face Mar, a quarta eu vou dizer o título depois, Cinco, Os Pássaros, Moreno, Vento, né, que tá tocando, Horizonte Distante, Condicional, Sapato Novo, Pois É e É de Lágrimas. São as 12 músicas, a quarta eu não disse. Mas se a gente chegar para nossa torcida e perguntar, das 12, vou dizer o nome da quarta agora, qual música você quer ouvir, querido ouvinte do Ronca Ronca? Sabe qual é o nome da quarta música? Paquetá. Rock. Steppenwolf, espetacular. Sabe quem é? Sabe que banda é essa, né, maluco? Sei. Sabe que banda é essa? The Born to Be Wild, né? Ah. É, toca na Rádio Cidade? Toca direto. Só toca essa também. Não? Só toca essa. Puta que parilho. Então vamos passar pra outra aqui. Aliás, rapaz, você sabe que ouvindo a gravação, eu ouço sempre as gravações do programa, né? A Rádio Cidade me municia com as gravações, não só para eu ter, aliás, em breve nós teremos uma informação bem bacana sobre a disponibilização do áudio do Ronca Ronca na rede. Boa, hein? Mas ouvindo o programa, acho que da semana passada que nós acabamos com a R.E.M. Foi? É. Uma compilação do R.E.M. e eu dizendo como é importante uma banda como a R.E.M., como eles alteraram o mercado fonográfico, uma banda independente, depois uma banda de uma grande gravadora, mas sempre assumindo as suas posições e indo contra a boçalização que reina no mercadão, né? Aí eu tive uma ideia. Nós temos razoavelmente, de um jeito fixo no programa, a Peel Session, né? Que nós sempre mostramos alguma banda, algum artista gravado no programa do John Peel. Nós temos a sessão demo, nós vamos mostrar a banda, uma banda hoje aqui bem bacana. E eu acho que só, né? Quadro razoavelmente fixo. Eu pensei, rapaz, é uma informação bacana para a nossa torcida se manifestar pelo site, mandando e-mail lá para a Rádio Cidade no link do Ronca Ronca. De ter mais um quadro sempre na saideira do programa, a gente, Demi, comentar sobre alguma banda nova ou velha, de preferência alguma banda que tem um trabalho já razoável, né? É, não adianta a gente fazer uma saideira comentando a importância ou não, a gente vai botar uma banda totalmente escrota aqui e falar que vai perder tempo, né? Mas vamos encher a bola de quem fez alguma coisa para a nossa felicidade, né? Como no caso o R.E.M. De repente, vamos passar essa ideia à nossa torcida. Que tal a gente toda segunda-feira encerrar, deixar os 10, 15 minutos finais do programa para comentar, para mostrar alguma banda que tenha papel importante, né? E que a gente possa falar alguma coisa, alguma informação nova, ou até a gente abrir essa possibilidade para que os nossos ouvintes, pô, que tal acabar o Ronca Ronca segunda-feira que vem com, sei lá quem, não? É, YouTube, sei lá. É, que seja, o Steppenwolf, por exemplo. É. E é uma boa aqui, olha só, essa aqui é espetacular também, pepita total. Segura. Mas espetacular também, como já era previsto, foi a MTV colocar no ar, domingo às 7 horas, o show do White Stripes no Teatro Amazonas em Manaus. Uma coisa de maluco, imagens super bem captadas, né? Eu não sei se é um problema da minha televisão, agora o som da MTV tá praticamente inaudível, uma coisa horrorosa. O som zereta na caderneta total, mas a imagem é muito bacana. E a gravação, a participação do público, uma multidão do lado de fora na praça em frente ao teatro, o Jack White indo lá com a Meg cantando uma música que praticamente ninguém ouviu nada, a rapaziada estourou a boca do balão total, eles voltaram e tocaram Seven Nation Army, uma coisa de doido, espetacular mesmo. Quem não assistiu no domingo às 7 horas, certamente a MTV vai reprisar algumas vezes essa passagem do White Stripes pelo Teatro Amazonas em Manaus. Quem quer mais informações sobre o Teatro Amazonas, eu recomendo do fundo da alma o filme do Werner Herzog com Klaus Kinski, o Fitzcarraldo, né? Um desorientado. Aliás, é um filme para você assistir assim, totalmente corpo, alma, coração, dedão do pé, cabelo, orelha, dentro do filme, para você ver o que é a paixão de um cidadão vivido pelo Klaus Kinski por música. O cara ruma pelo Amazonas e pelos rios afluentes do Amazonas num daqueles barcos típicos, com um gramofone, isso nos anos, sei lá, 30, no auge de Manaus. Manaus era uma das cidades mais importantes do mundo, né, meu amigo? Só tinha milionário lá. Então o cara queria construir numa outra cidade um teatro igual ao Teatro Amazonas. de Manaus para trazer o Henrique Caruso. Queria trazer os maiores nomes da ópera do planeta para essa turma se apresentar nesse teatro que ele iria importar da Europa. Então, camarada, singra pelos rios da Amazônia com um gramofone tocando ópera para os índios, meu amigo, para mata, para a rapaziada ouvir. Ópera que ele julgava ser o canto dos deuses, né? Então, Fitzcarraldo de Werner Herzog, um filme que deu um chabu desmedido, que dizem que o Herzog dizimou tribos indígenas, enfim, uma despirocação total. Cláudia Cardinale, maravilhosa, faz a concubina do Klaus Kinski, coisa de doido, maluco. Estamos falando pra caraca hoje, né? Tá inspirada. Enfim, para celebrar a passagem do Jack White, da Meg White por Manaus, uma música que muita gente pede pra gente mostrar é a participação do Jack White junto ao Electric Six, que é uma banda totalmente despirocada de Detroit também, e que sem informação, sem nenhum crédito, Jack White canta aqui. Agora, se você se julga capaz de descobrir a voz dele, help yourself. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Era o quê? Era pra fazer o quê? Era botar agora, quando fala assim, manda uma vinheta grande aí. É normalmente assim pra. Mas deixa rolar. Up, if you keep fucking me over. I will fuck you up, you keep fucking me over! Você. Não é com você não, hein? Fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother! Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Tá sentindo o groove? Tô. Espetacular disco de Bill Withers, Still Bill. Isso é tudo que aquele cidadão que tocou aqui na praia gostaria de fazer. Lenny Kravitz. Ele chegou perto, no primeiro disco chegou perto. Você acha que caiu muito o trabalho dele, do Lenny? Hein? O trabalho do Lenny caiu muito ultimamente, você acha? Despencou, né? É. Ele é de quando, esse cara aí? De época? Vê aí. Bom, nós ouvimos antes então Electric Six de Detroit com a participação do Jack White na música Danger High Voltage. São 12 polegadas com duas versões, Soul Child e o Thin White Duke Remix. É papo de 7273, né? Cidadão tá na linha? Tá aqui. Por falar em groove, por falar em coisa cheia de balanço, temos um amigo na linha que vai passar pra gente as informações do grande embalo da semana. E aí, Bruno, tranquilo, cara? Fala, Maurício, beleza? Tranquilo? Tudo certo. Escorrendo bem o ronquinho aí? Tá indo bem. Tô aqui no computador terminando umas paradas e ouvindo o programinha, como sempre. Mas você ouve pelo rádio ou pelo computador? Pela internet? No rádio mesmo, porque minha conexão aqui é meio capenga e fica falhando. Então eu tenho um radinho aqui do lado e fico ouvindo. Bacana. O Bruno Natal é jornalista, é um dos novos cidadãos. Você é do Rio, Bruno? Eu sou aqui do Rio, né? Um dos novos cidadãos da cidade que estão sempre catando alguma coisa bacana para apresentar exatamente esse público que nós estávamos falando antes, né? Curioso, ávido por nova informação. Então o Bruno tem um site muito bacana, ele está sempre ligado a alguma coisa super legal. Teve uma matéria dele espetacular sobre funk carioca, é isso, Bruno? É sobre a The Accelerator? É. Foi sobre o funk, é. Sobre o funk, uma revista americana, show de bola. E o Bruno, quarta-feira, comemora 2 anos de um filhinho que ele tem, que ele trata com muito carinho. Diz pra gente, vai, assim como eu coloquei na marra, um livro do Charles Gavan numa promoção, de repente, sem a gente ter combinado nada, Bruno, a gente pode colocar alguns ingressos para a sua festa quarta-feira na roda aqui na saideira do programa. Vamos Mas nessa, enfim, claro. Fala do seu filhinho aí. Então, é o Urbe, é o meu site que eu tô fazendo há 2 anos. Ele tá no www.gardenal.org/urbe, URBE. E aí tem essa festa de 2 anos, quarta-feira, lá no 00, a partir das 10 horas. E a ideia é mostrar um pouco de tudo. O site fala de música, principalmente, mas não se prende a nenhum estilo. Então vai ter show do Mop Top. Vai ter a estreia do Nescau, que é um projeto paralelo do Nepal e do Fiscal, do Apavoramento Sound System. É um live page breakbeat deles, vai estar estreando. O DJ Spark também vai tocar, que é um cara que tocou na festa de 1 ano do site, foi o set mais comentado, então vai repetir. E fechando a noite, toca o Digital Dubs. Peraí, o Demi tá fazendo... O que que é, Demi? Não, só música. Ah, tá. Enfim, quarta-feira, no 00, a festa de comemoração 2 anos do site do Bruno. É isso. Com a participação dessa turma toda bacana ligada a gente também. E nós, quantos ingressos nós vamos colocar na roda aqui? 25 duplas, não? Aí você quebra a firma, cara. Na festa do Urbe, todo mundo toca, mas todo mundo é pago, então vamos tem que cobrar ingresso. Vamos colocar 2 ingressos duplos, tá bonito? Bota aí, tá bonito. 2 ingressos, que horas são, Demi? 1h34. Então a promoção com os 2 ingressos duplos para o show dos Titãs, sexta-feira, já tá encerrada, tá, Renatinha? Se liga aí, tá? Beleza? Então, a partir de agora, pelo telefone 2221-029, ligue para cá dizendo simplesmente quer ir à festa de comemoração 2 anos do site do Urbe do Bruno. Então, ao final do programa, nós vamos sortear 2 que vão faturar os ingressos, certo, Bruno? Beleza, e aí quem não ganhar também o ingresso, o preço está em conta, é R$15. Inclusive no site do Ronca Ronca, é o destaque do Tico Tico hoje. Ah, eu vi lá, obrigado, então, cara, valeu pela divulgação. Então as informações estão todas no roncaronca.com.br, preço, esse line-up aí que ele deu das atrações, enfim, a trozobada toda. Pô, legal, Maurício, brigadão, e vê se você aparece lá, né? Com cerveja. Tô te esperando lá. Eu e Demi vamos chegar junto lá. Isso aí, estende o convite pra rapaziada. Beleza, Bruno. Valeu, mano. Um abraço. Obrigadão, cara. Parabéns pelos 2 anos da criança. Tá? Obrigado mesmo. Parabéns você pelo programa. Tudo de bom. Mete bronca. Falou. Abraço. Quer que volte? Toca tudo, cara. Toca tudo aí. Demi tá todo empolgado. Que musicão, rapaz. Isso aí é uma versão ou não? Isso aí é uma versão original? Como é que é? Conheço com outro grupo. Somebody to lean on me. just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. If you need a friend, meu amigo, Desorientação Total, com ovinho frito ao fundo, compacto 7 polegadas da dupla The Creatures, o Buddy, batera do Banshees e Suzy Sue. Disquinho lançado em 1981, até escrevi no site do Ronca Ronca também. No início dos anos 80, eles estavam meio de saco cheio do Suzy and the Banshees, né? Aquele climão New Wave, pode escrever amizade, e resolveram partir para esse som totalmente tribal, totalmente fora de qualquer padrão radiofônico, já que a gente tá falando tanto de rádio, né? É um compacto duplo, é meio difícil de encontrar esse disquinho hoje. São Deixa eu dar uma reforçada aqui no telefone, 2221-029 para ligar aí. Exatamente, festa tá de lançamento porra nenhuma. Festa de 2 anos do site do Bruno Natal, que entrou ainda agora aqui pelo telefone, o Urbe, com Digital Dubs, Nepal, Apavoramento, Esquecimento, todos os entos possíveis. Quarta-feira, no 00, temos 2 ingressos duplos para sortear o finalzinho do programa, né? Tem telefone, rádio? 2221-029, liga aí. E basta ligar dizendo, eu quero ir à festa de 2 anos do Urbe. A frase é essa, eu quero ir à festa de 2 anos do Urbe. E tá com estalo, Nisquinho. Mas é charme, eu costumo falar que isso é charme, cara, não é qualquer um que tem isso. É. E antes nós ouvimos o Bill Withers para a felicidade do Demi. Puxa, que coisa. Com 2 músicas espetaculares, né? Quero ouvir lá no 00 de novo, hein? Oh, sábado eu vou lá agora. Oh, yeah. Nós ouvimos Use Me e logo depois Lean On Me. Ambas as duas pertencem ao disco de tirar sangue das orelhas, Steel Bill. But so unreal. How is it good for me? Também no site do Ronca Ronca hoje, junto com a chamadinha para a festa do Urbe, eu adiantei um bloquinho do programa de hoje com bandas dos anos 60. Nós vamos começar a desorientação total e absoluta aqui com uma canção que o Fall gravou há bastante tempo atrás, chamada Mr. Pharmacist. Essa é a versão original. Essa é pra quem tava babando já no travesseiro, não sei o que, aquela conversinha mole, não sei o que, bababá, bebê, bibibi, pau. Três petardos, três pepitas de ouro. Abrimos então com a versão original de Mr. Pharmacist, pra quem gosta do folk. Há muito tempo eu toquei essa música num programa, sei lá quando. Com a banda de Ada Huff, logo depois Action Woman com The Litter. E fechamos com She's My Baby, The Mojo Man. Todas essas canções são tiradas de lançamentos espetaculares da Nuggets. Tem uma caixa com 6 CDs, depois saiu. Primeiro saiu um CDzinho simples, né? Com as pepitas principais, depois saiu um CD, uma caixa com 3, depois saiu uma caixa com 6. Tudo material inédito, uma coisa de maluco. Então, se você tiver acesso a qualquer uma dessas edições da Nuggets, totalmente voltada aos artefatos sonoros da década de 60, pode meter a mão que vale a pena. E aqui nessas bandas, a maioria absoluta desconhecida, existem evidentemente grupos muito populares aqui, você encontra, Demi, o início de gente como Mark Bolan, David Bowie, Ron Wood, gente que é adiante, né, no final dos anos 60. O início dessa galera? Tá todo mundo aqui. Isso aqui era a banda primeira, né, a rapaziada de demo mesmo, a rapaziada que lançou um compacto. Mark Bolan, David Bowie, Jimmy Page. Tipo Lobões Ronaldo e tal. O Lobões Ronaldo é muito grande. Aqui é Zereta na caderneta mesmo. The Music Machine, The Human Beings, The Sparkles, The Turtles, super conhecida. The Litter que nós ouvimos. Love, porra, Love, né, meu amigo? Tem Love aqui que é gigantesca. O que é, Renata? As promoções, a promoção com dois ingressos para a festa de 2 anos do UB já acabou, tá? E evidentemente a promoção com os Titãs já acabou há mais tempo ainda. No próximo intervalo, quanto tempo falta do programa? 7 minutos, quer invadir? Não. Olha aí, meu amigo Ademir, presta atenção, né? Vamos tomar uma gelada com a Renata e a Silvinha hoje? Vamos. É 2-2 aqui, cara. 2-2. Hein? É verdade. Vai encarar? Vamos encarar. Ô, Renata. A Renata com a gargantinha seca, olha. Olha lá, a gargantinha dela. De costa, né? Não vejo ela de frente. Mais uma música aqui, segura. Aproveitar o embalo, então, vamos passar o resultado das promoções. Primeiro, a promoção que nós fizemos com 2 ingressos para sexta-feira, show dos Titãs, encerrando a turnê, né? Conforme o Charles Gavão falou aqui. Lembrando mais uma vez a rapaziada que chegou atrasado ao programa de hoje, que o Charles Gavão esteve ao vivo, a cores, com o molho ferrugem, no programa da gente. Demi, você pode prestar atenção? Tô ouvindo. Ah, obrigado. Pode falar. Ai, ai, o que eu vi sexta-feira na praia, vou te contar um negócio. Uma imagem dantesca, eu diria. Mas enfim, a rapaziada que chega atrasada ao programa e não ouviu o bate-papo com o Charles Gavan, ele vai colocar na roda uma edição ultra especial do livro que ele fez com capas de LPs, muito material raro, conforme ele disse, capas que nunca foram vistas, uma impressão, né, uma edição super cuidadosa, um livro gigantesco, muito grande mesmo. E que custou uma grana no Viva Rio, em outras pouquíssimas fontes onde você poderia comprar o livro. O livro não foi comercializado, né? Não foi à livraria. Então, grosseiramente, eu solicitei que ele colocasse um livro para promoção. Então, é esse livro, conforme eu disse, vai ser uma promoção por carta, old school, total, que segunda-feira que vem eu dou sinal verde. E junto com o livro, together, vem um pacotão de disco que eu tô montando, hein, meu amigo? CD, vinil, é uma coisa de maluco mesmo, pra abarrotar a Rádio Cidade com carta, hein? Tem gente aqui que nunca viu uma carta na vida. Aquela história de John Lennon, né? É. Mas enfim, os dois que faturaram o ingresso duplo para os Titãs, Fábio Rocha, a Renata não botou o bairro, né? Mas tudo bem. O Fábio Rocha e a Paula de Oliveira, E o Fábio Rocha, como é que faz aqui a parada? Qual é a logística aqui do lance? Os dois faturaram o ingresso, o quê? Nome na porta, vem aqui falar com você amanhã. Olha, ele tá assustado. É melhor o quê? Nome na porta, o telefone, né? Quer que o departamento de promoção vai ligar pra vocês, tá, fofinho? Segurem a mariola aí, então, que amanhã, né? Amanhã o departamento de promoção entra em contato com vocês. E a rapaziada, os dois faturaram o ingresso pro Urb, esses dois nomes, eu passo pro Bruno, que teve aqui pelo telefone também, contando a história do site dele. Então, quem vai estar no 00 quarta-feira, de grátis, né? É o Pedro Paulo Plácido e o Elton Rodrigues. O Elton Rodrigues e o Pedro Paulo Plácido, os nomezinhos de vocês, a gente mesmo leva, né, David? Renata vai, Silvinha vai também. A festa, vamos, enfim, cruzar os bigodes no 00. Você vai começar aquele quadro da banda hoje já, não? Não, rapaz, eu não vim preparado, não. Não vim, não. Mas segunda-feira que vem a gente mostra algum disco bacana, né? Falei de quarta-feira na Casa da Matriz, onde eu fiz uma gracinha com o Digital Dubs. Essa música, esse compacto 7 polegadas jamaicano, criou um ouriço desorientante. Que legal lá, ficou cheio. Puta que parilhe. Esse é o Admiral Tibet, Battlefield. This is like a battlefield, and you know this is a prophecy I reveal. Yeah, this is like a battlefield, I said who can't hear must feel. This is like a battlefield, and you know this is a prophecy I reveal. Yo. No man is an island, no man stands alone. Every day I can see you fighting your own. Where is the love? Where is the happiness? The people are living in deep distress. War is in the east, war is in the west. This is something that I have to confess. War is in the north, war is in the south. What the fighting is all about. This is like a battlefield, I said who can't hear must feel. Ronka, ronka. This is like a battlefield, and you know this a prophecy I reveal. Yeah, this is like a battlefield, I said who can't hear must feel. This is like a battlefield, and you know this a prophecy I reveal. They forget about the righteousness. All they remember is evilness. No peace, no love and no joy. All they want to do is kill and destroy. If there is no justice, I say, how can there be peace? You know the people will practice exactly what you teach. This is like a battlefield, I said, who can't hear must feel. This is like a battlefield, and you know this is a prophecy I reveal. Yeah, this is like a battlefield, I said, who can't hear must feel. This is like a battlefield, and you know this is a prophecy I reveal. Yeah, yeah, appear wah-wah-wah-wah, rumors of war. Appear wah-wah-wah, rumors of war. No man is an island, no man stands alone. Every day I can see you're fighting your own. Where is the love? Where is the happiness? The people living in deep distress. War is in the east, war is in the west. This is something that I have to confess. War is in the north, war is in the south. What the fighting is all about. This is like a battlefield, I said, who can't hear must feel. Yeah, this is like a battlefield, and you know this a prophecy I reveal in your... Promoção? Acabou, né? Acabou, né? Vamos virar na grosseria. Vamos virar na grosseria esse compacto aqui, grosseria total e absoluta. E ouvir o dub. É o dub que tem aqui nesse lado? Não, não sei o que é parecido. É o ritmo de Guess Who's Coming to Dinner. É o lado B desse compacto do Admiral Tibet. A rapaziada do Digital Dub ficou maluquinha pelo lado A, pelo Battlefield. Agora olha o que vem aqui, ó. Segura o Wayand. Jardim Orientês. Sempre dando aquele toque na rapaziada, né? Na nossa torcida, na nossa audiência, para participar sempre. Seja pelo telefone, que as promoções já estão encerradas, mas o site está totalmente aberto à turminha, né? Tem site? www.radiocidade.fm. Participe sempre, envie sua música, seu pedido, sua pauta pra gente comentar aqui, anarquize com a gente, esculhambe, enfim. É fundamental que o programa tenha essa resposta de quem está nos ouvindo, né? Senão a gente fica em casa, né? Tomando uma gelada ali com a Renata, com a Silvinha. Tá com a garrantinha seca ainda, dela? Olha pra ela. Olha ela, Demi. Tá. Tá? Deixa eu ver. Tá. Ai, que mole. Cadê a Renata? Você evadiu? Elas sumiram as duas. Puta que pariu, hein? Olha ela aí. Olha que clima bom, hein? Dedicar essa música à nossa ouvinte Ângela, totalmente ligada na música africana, sempre participando, sempre solicitando que a gente mostre o que vem da África. vida no la o ya está. Del final, mosque va a ture, jigba si ni bella caña o balcola o, o mundo por la caña o le di. Na yam para banta na ni saba, olia be saba kola le. É, escurinho, né? Espetacular. Renatinho ficou louca com o disco da Orquestra Baobá, né, cara? É. Essa é a Orquestra Baobá diretamente do Senegal, maluco. Olha que coisa linda, cara. Meu sonho é dormir ouvindo isso, assim. Ter um rádio ligado, baixinho, sabe aquele clima, assim? Aquele cafuné no pé. Mas não precisa ser um chegado, sonho. Tá chegado no cafuné no pé? Eu gosto. É mesmo. Não precisa ser um sonho? Não. Não. Porque o sonho é tá com o rádio ligado, é, ouvindo Orquestra Baobá. Mas aquele torpor quando começa a ficar todo dormente. Esse disco da Orquestra Baobá tem um subtítulo muito bacana que é Especialista em Todos os Estilos. Parecido, sem ter nada a ver, mas é parecido com o que tem escrito na lombada do CD do Zumbi do Mato. Tem simplesmente o seguinte na lombadinha do CD: em vez desse CD, é tudo junto, né? Em vez desse CD, junte grana pra comprar King Crimson. Em vez desse CD, junte grana pra comprar King Crimson 7-3. É a lombada do disco do Zumbi do Mato, meu amigo. É brincadeira, não? Mas hoje, rapaz, hoje barrei num disco, Demi. A gente falou muito de rádio hoje aqui. Aliás, agradecer as participações que estão chegando aqui pelo telefone de manifestações espontâneas e totalmente favoráveis ao que a gente comentou aqui. Mas hoje eu cruzei com um disco, assim, acidentalmente, em casa, que tem uma música, assim, qual é a rádio dos seus sonhos, já que a gente tá falando em sonho, né? Seria maravilhoso poder ouvir a Orquestra Baobá, assim, né, no momento. Pode ser indo pro trabalho, dentro do ônibus, né? Carregando saco de farinha no botequim, em qualquer lugar, no puteiro. E o Demi gostou agora. Pensou aquela luzinha vermelha, hein? Combinando com a unha da mão e do pé. Mas enfim, essa música nós vamos ouvir agora. Em seguida, acabou o milho, acabou a pipoca. Agradecer a participação de vocês. É a música que encerra a edição de hoje do Ronquinho. Agradecer ao Bruno, que entrou pelo telefone, ao Charles Gavan, ao Demi, ao Dejanes, ao Dil, a Renata, a Silvinha, que ajudam a gente a manter a pipa no ar. É uma música que certa. Vamos fazer uma rádio? Ah, bom, vamos fazer uma rádio. Quais são as músicas que vão tocar na primeira hora dessa rádio? Essa uma aqui na minha rádio estaria. Então, valeu, Demi, pelo seu brilhantismo de sempre no programa de hoje. Obrigado. Boa noite, beijinho. Segunda-feira a gente volta. E segunda-feira que vem eu vou dar sinal verde à promoção com o livro do Charles Gavan. Beleza? Beleza. Segunda-feira que vem, pra quem não souber, quem impetrepa essa canção saideira, Eu digo, aliás, eu abro o programa segunda-feira que vem com essa música que nós vamos tocar aqui. Tranquilo? Vamos lá. Beijinho, bye bye. Tchau. Isso? Cidade.